Melhor que um discurso de 1.000 palavras vazias é uma só frase carregada de significado e que, ao ser ouvida, provoca um sentimento de paz. Melhor que falsos profetas é o sábio que anda tranquilamente junto a todos e muitas vezes não é observado. Pois ele te mostra na humildade que não há a elevação que não permite caminhar junto a todos. O homem que tem respeito pelo seu próximo entende ali que tudo é um equilíbrio. Ele sabe que quando ele respeita, o outro ali também se respeita. O homem que oferece, que impõe os seus desejos, está simplesmente preso a ilusões do que é melhor para ele. Graças a Deus. Aquele que emprega toda a sua força em seus punhos tem a fraqueza no seu coração. Aquele que tem toda a força em seu coração vence qualquer situação utilizando punho, mente e espírito, equilibrando assim. O mestre, qual que é a sua graça? E me diz se ter um nome desde os começos dos tempos representou uma graça ou o contrário disso? Enaltece aquele que o preserva e aquele que está fora. Pois o nome são só palavras para representar um estado momentâneo. Pois você não é um nome. Você é o profundo. O nome é só um símbolo que está por trás da verdade. Meu nome. Esse símbolo necessário para você colocar aí, Enju Yanjiao. Mestre. Yu Yu. Yanjiao. Tchau. Yanja. Yanja. Eu posso chamar o senhor de mestre Yu? Quando a gente chama alguém de mestre, no Oriente tem uma percepção diferente que no Ocidente, que até um professor é um mestre. Mas se referindo à ascensão, o que representou para o senhor e por que é algo bom de se almejar? Para mim, o mestre, ser um mestre, não é ser um mestre para você, mas para mim mesmo. É ter a maestria e o domínio de quem eu sou, dentro de todas as vaidades que eu possa me ter, e ter a maestria e o mestrado de poder dominá-las. Não para passar para fora, mas o controle interior. Despertar para a ascensão não é para ter um título. É um caminho natural, como um adolescente e siga a fase adulta. Pois ele não poderá mais agir como um jovem sem maturidade. Ele agirá, não por obrigação, como um adulto, mas como o natural e a leveza de ser adulto. Pois ele aliviará, não mais razão para ter atitudes que não sejam aquelas. Como o senhor vê essa atitude de idolatrar o mestre quando ele ascensiona na busca de favores para que seja facilitada a nossa caminhada? Como um todo, que idolatra falsos profetas, como um todo, que idolatra falsos reis, como um touro que idolatra. Falsos mestres. Pois, quando vocês idolatram qualquer um, estão esquecendo que o primeiro mestre a buscar é o próprio, o seu interior. Ter o respeito por todos os mestres que você passa na vida e todos aqueles que têm a ensinar é um verdadeiro caminho, mas entender que ele não é algo a ser idolatrado, pois ele não é maior, ele como qualquer outro pode ser quebrado pela natureza. Dentro dele pode haver tantas pequenez como dentro de mim. Para ficar claro, não que o mestre ascensionado esteja tão frágil no seu interior, dentro das pequenez. Mas, quando você ajoelha para o outro, esquece de reverenciar o seu primeiro. Como identificar e curar essa atitude de idolatria para com os mestres ascensionados, mas também para com aqueles que se sobressaem na sociedade? Para curar essa enfermidade, devemos olhar a todos como olhamos a nós mesmos, com todas as cicatrizes que queremos curar, com todas as dores que queremos sanar, observando que neles também existe as tais dores, as tais cicatrizes que o professor e o mestre está trazendo a resposta, mas que só eu posso fazer a cura. E por último, na nossa introdução, como o senhor recebeu esse convite para estar conosco hoje nesse estudo que fazemos e por que o aceitou? Quando o meu virtuoso mestre Lau veio me pedir para trazer ao Oriente, dentro do Ocidente, a informação necessária para despertar de um mundo inteiro, eu entendo que é a hora de se mostrar e não ficar escondido nas sombras. Que assim seja. Mestre Yu, onde está a verdadeira força? No punho ou no coração? O punho só conseguirá mostrar a verdadeira força quando eu deixo transferir tudo aquilo que sou. Um punho pode ser rígido, forte, pode agredir, pode salvar, mas sem um puro coração, mais forte que o próprio punho, ele será vencido uma hora ou outra, pois a verdadeira força não está aqui, está dentro do meu ser, da minha alma, do amor que eu sou. Quando o senhor falou a verdadeira força não está aqui, o senhor quis dizer a verdadeira força não está no punho. Exato. Quem faz canais de irrigação conduz as águas. Os flecheiros dão forma às flechas. Os carpinteiros dão forma à madeira. Os sábios disciplinam a si mesmos. Pois entendemos que podemos dar forma a qualquer coisa. Podemos dar forma a flechas, a cadeiras, aos móveis. Mas um sábio entende que o movimento interior dá forma àquilo que o meu espírito necessita mostrar. E dentro do meu espírito há variáveis formas, as formas verdadeiras do meu ser. Você pode modificar a forma de qualquer ambiente. Mas se você não tiver a sabedoria de modificar a forma que você está para algo pleno, você terá uma sala cheia de móveis, mas um coração vazio. A rocha sólida não se abala por causa de um vento forte. O sábio não se abala por causa de elogios ou acusações. O sábio aprende que para a mesma força de um grande elogio está a força para a agressão. Pois aquele que se enaltece pelo elogio vindo de fora cai pela agressão que vem de fora, pois os dois caminham juntos, pois quem se enaltece não é o seu verdadeiro eu, são as suas fantasias de como o fora te vê. O verdadeiro sábio sente a plenitude em tudo que faz, não faz para o outro, mas sim para estar pleno, convicto que a sua parte, no todo, está sendo feita. As pessoas boas avançam, aconteça o que acontecer. Elas não conversam à toa, nem buscam prazeres. Os sábios não se exaltam na felicidade, nem ficam deprimidos quando enfrentam o sofrimento. Pois os sábios entendem que a plenitude está dentro, que o movimento interior traz em si um caminho de paz. Ele já está feliz dentro daquilo que ele permite estar. O que vem de fora é só uma observação. E se ele já está pleno, o que vem de fora, tão bom, quanto ruim, não abala, pois dentro dele há plenitude. E ele entende que o fora é um momento tão acelerado quanto um dia passa. A gente pode falar de novo essa última sentença, talvez de outra forma. Sim. Entenda que o sábio na sua plenitude observa que tudo que está fora passa muito rápido, tanto o que é bom quanto o que é ruim. Entendendo que a sua plenitude te dá sempre a felicidade de estar bem a qualquer momento. Tanto a festa logo acabará e a sujeira estará lá para você limpar. Mas a sujeira também logo acabará quando você limpar. E você estará de novo consigo. Não importa se a situação é boa ou ruim, a sua plenitude te mantém tranquilo e feliz. O ser humano deve dar valor ao que é difícil de amar. Comenta primeiro isso, por gentileza. O ser humano precisa dar valor àquilo que é mais difícil de amar. Podemos entender também que o mais difícil de amar é a si próprio, pois nós somos o nosso maior inimigo, aquele que estamos sempre confrontando. E amar a nós, a si, é amar ao todo. Amando a si, desperta o respeito e a plenitude pelo todo e o infinito. O ser humano deve deixar de lado o estado de leigo e passar à situação de quem não tem lar. Pois ele sai daquele estado de não saber e passa para o estado de sempre aprender, nunca ser um copo totalmente cheio, pois não conseguirá absorver, mas sempre aberto para absorver cada dia mais conhecimento, nunca fixo, enraizado, mas sempre solto, podendo em cada residência absorver mais. Que o sábio abandone a escuridão e siga a luz no caminho, deixando para trás todos os prazeres dos sentidos, não tendo mais nada que chame de seu. O sábio se liberta de todas as impurezas em seu coração e então alcança o contentamento. Pois o sábio entende que nada é seu. Na verdade, é tudo do todo. Ele usufrui com domínio e pureza e clareza na consciência tudo aquilo que está ao seu redor, mas é tão transitório que logo ele não estará mais ali, e sim na parte do todo, onde aquilo não faz mais sentido. E ele assim entende que tudo que ele passa também é do todo. Aqueles cujos desejos foram vencidos, cujas mentes estão bem estabelecidas nos elementos da iluminação, e que não se apegam a nada, mas encontram prazer na libertação do desapego, conquistam a bênção do Nirvana enquanto estão no mundo. Aqueles que caminham na maturidade e na clareza interior, expandindo a sua consciência, absorvendo os conhecimentos e não caminhando na insensatez das ilusões, desenvolvendo em si a plenitude, terá a luz e a iluminação própria que o estado de nirvana traz, não necessitando sair daquele plano, mas abrindo em si a clareza necessária para o seu novo estado. O mestre, fala um pouco sobre esse estado de nirvana e se é verdade que quando a gente acende, o corpo fica realmente dourado, como se ouve dizer a respeito do Lao Tse. E aí o corpo desaparece dessa densidade e aparece na outra, a pessoa tem mesmo que morrer para ir para lá. A iluminação vista por aqueles que acenderam Nirvana, que é a ascensão, o estado pleno do ser, para os sensíveis verão aquele que brilha como ouro, brilhando como dourado, trazendo assim tudo aquilo que o estado de ouro permite. Na naturalidade daquele que necessita na vida passar para outro plano, pois atingiu o seu maior estágio, passará de forma natural para um outro estado de corpo, deixando aquele ali, na matéria, onde não será mais necessário viver, passando para um outro estágio, um outro corpo, vivendo de uma outra forma. O senhor vê progressão em termos de profundidade e ostensividade, conforme os novos tempos vão chegando, da mediunidade no Oriente? Sim. Oh, no Oriente, e com todo o caminho que está se desenvolvendo, podemos trazer informações que uma nova revolução para sensíveis está por vir, onde o esclarecimento se abrirá e os véus da ilusão que imperam por lá cairão. Que assim seja. E lá estarei eu para fazer diálogo com os espíritos. Próximo. O que tem pensamentos elevados? Perdão, os que têm pensamentos elevados fazem esforços. Eles não se satisfazem com lugar algum. Eles deixam sua casa e seu lar, assim como cisnes abandonam o lar. Sim, pois eles não estão apegados ao ambiente. Dentro deles há a plenitude, a certeza que ali já há um templo. E aquele templo se estabelece nas montanhas, nas florestas, nos riachos, em qualquer lugar. Não necessitando estar preso onde as ilusões podem ser maior do que a verdade. Aqueles que não têm propriedades pessoais, que se alimentam de modo sábio e alcançam a meta da liberdade, ao perceber que a vida é vazia e transitória, tem uma trajetória tão difícil de identificar como o voo dos pássaros no céu. Aquele que não observa que tudo é um ciclo contínuo e que tudo que está à sua volta, material, no seu ambiente, não é você. É algo que você necessita dominar e ter a plenitude sobre aquilo. O deixa levar como um véu que cega, aprisiona e prende nele aos vícios, esquecendo de ver o seu interior verdadeiro e ter a certeza que ali existe luz. Vou abrir um parênteses porque vou dizer ao senhor um fato que aconteceu e pedir o seu conselho para que esse conselho venha a precaver as pessoas que leram aqui, aqueles que não têm propriedades pessoais e elas já querem jogar para cima tudo que elas conquistaram e que vão precisar para a vida. O fato foi assim, um amigo me procurou e disse, eu quero viver desapegado de tudo, vou sair andando por aí com a mochila nas costas. Eu falei, não faz isso. Vou porque eu vou conseguir. Ele andou uma cidade e já voltou, porque estava doendo o pé. Aquele que se prende à ilusão e não domina em si a matéria e a plenitude, ainda está tão iludido e preso quanto aquele que acredita que o castelo é seu. O castelo não é dele. O castelo são rochas, areias, que estão naquele plano da matéria. Ele ainda faz parte do todo, que o rei sábio saberá dominar e usufruir naquele período do seu reinado, entendendo que virá outro rei usufruir depois dele. Ele não se apega, pois ele entende que o seu reinado é breve naquele tempo. Aquilo não o domina, ele o domina. Para vocês que vivem, e para que eu possa explicar de uma forma clara, para vocês que vivem na civilização, dominar a matéria ou dominar a si não é abandonar tudo e ir se encontra a espiritualidade de uma forma ilusória. Você pode sim ter tudo aquilo que necessita para se estabelecer e ter o seu aprendizado, onde aquilo não te domina, mas você o domina tudo e utiliza ao seu favor. A casa não vai te dominar. Você vai dominar a casa. Você vai dominar a matéria, onde o espírito domina a matéria. Não a matéria, o espírito. Não há como a matéria dominar o espírito, ela só domina as ilusões. Onde ele acha que é dono, senhor da posse. E quando entra no ensino da espiritualidade, às vezes erroneamente, acredita que para se ascender necessita largar a matéria e caminhar livremente. Mas verdadeiramente é aquele que sabe utilizar da matéria, não precisa abandoná-la, mas apenas dominá-la. Hoje, e eu quero falar disso com todos os mestres, vou aproveitar o momento apropriado para abrir esse parênteses. Eu tive uma experiência onde, lendo o Dhammapada, me abriu o horizonte de que se integrarmos a atitude de viver sem desejo e sem aversão, saberemos estar onde estamos com paz, tranquilidade íntima, fazendo nossa parte dentro da criação, das obras da criação. Comenta sobre isso, mestre. O que pode nos trazer de bom viver sem desejo e sem aversão? De bom eu digo de útil. E o que pode nos trazer de desequilíbrio ser constantemente levado pelo desejo e contraído pela aversão? Retrair-se por aversão. Aquele que no mercúrio das ilusões abomina e aversa toda forma de desejo, toda forma do que o que está fora pode dominá-lo, está tão preso quanto aquele que mergulha de forma plena na ilusão. Pois ele acredita que o que está lá, dominando ele, pode ser sanado quando ele simplesmente aversa tudo aquilo. Mas quando você tem a plenitude em si, não há necessidade do mergulho excessivo, mas sim despertará um domínio para entender que a plenitude é que eu sei que essa cadeira me sustenta, que eu a necessito no momento, mas que eu posso viver sem ela com a mesma paz da hora que ela chegou. Eu usufruo ela de forma plena e absoluta para aquilo que eu preciso, mas eu não vivo sofrendo quando ela não está mais aqui. Nós temos relatos de que Sócrates era capaz de neutralizar o que outros viveriam como sofrimento e dor quando andava descalço, quando saía sem blusa no frio. Existe um elemento dentro do ser desperto, encarnado, que pode transitar pelas vicissitudes da vida sem o desejo de que aquela realidade fosse diferente e sem a aversão para com a realidade como ela é? Sim. Se você observar histórias como essa, aquele que tem domínio de si pode transitar na luz e nas trevas, estar neutro para qualquer influência, entendendo o seu propósito do agora. Se estudarmos a vida de senhores do passado que já estavam despertos e eram nos meios boêmios que estavam, pois ali necessitava passar a sua mensagem e a sua sabedoria. Pois aquele que está desperto tem o domínio total de si, da sua plenitude, não deixando influenciar pelo ambiente, mas sim estar no controle de si. Para aquele que é paciente como a terra, firme como o raio de Indra e semelhante a um lago livre de lama, para ele não existe a roda de nascimentos e mortes, sabendo que Indra, o rei dos deuses hindus, o senhor dos céus, equivalente oriental e mais antigo dos Zeus grego e do Júpiter romano. Então, comenta sobre isso, por gentileza. Para aquele que é paciente como a terra, firme como o raio de Indra e semelhante a um lago livre de lama, para ele não existe a roda de nascimentos e mortes. Pois entende em si que tudo é um caminho contínuo. Tem em sua plenitude o entendimento que dimensões são simplesmente transitórias. Você está sempre aprendendo a importância do bebê, do adulto e do velho. São tão necessários para aquele momento. E na sua plenitude, você observa que o adormecer da vida carnal e o despertar da verdadeira vida são continuidades tão necessárias e únicas para cada ser. Melhor que um homem que faz 1000 oferendas e sacrifícios, mês após mês, durante 100 anos, é aquele que presta homenagem a alguém estabelecido na sabedoria. Tal homenagem é superior a 1 século de oferendas e sacrifícios formais. Aquele homem que faz as oferendas, os sacrifícios, ele quer a recompensa. O homem que aprendeu a ver em si tudo aquilo que ele necessita, fazendo assim uma homenagem, pois está aprendendo na sabedoria o seu caminho evolutivo. Ele não quer a barganha. Ele simplesmente mostra ao mestre todo o ensinamento adquirido. Todo o ensinamento adquirido. Sim, sim. Melhor que um homem que oferece uma oblação e um sacrifício durante 1 ano inteiro para obter mérito, é o homem que presta homenagem a quem é correto. Toda aquela prática de 1 ano não vale a 1/4 desta homenagem. O homem que tem respeito pelo seu próximo entende ali que tudo é um equilíbrio. Ele sabe que quando ele respeita, o outro ele também se respeita. O homem que oferece, que impõe os seus desejos, está simplesmente preso a ilusões do que é melhor para ele. Graças a Deus. Melhor que uma vida de 100 anos de um homem que não percebe a origem e o final das coisas, é a curta vida de 1 dia de um homem que percebe a origem e o final das coisas. Você pode viver plenamente 1 ano, 1 dia. E esse pleno será levado para a eternidade, pois o despertar se dá em segundos. Ele é abastecido com a grandeza de você no seu caminho. Mas ele explode como despertar, como um estralar de dedos. Aquele homem que vive uma vida de fantasias e chega à velhice fantasiando, não tem a plenitude do jovem que viveu 15 anos, mas viveu com a clareza do seu interior. O homem deve ir depressa em direção ao que é bom. Ele deve restringir seus maus pensamentos. Se ele for indolente em relação a fazer o bem, sua mente terá tendência de gostar do que é mal. Aquele que não observa em si a verdadeira busca pelo que é o seu bem, está preso nas trevas da sua consciência. E dentro dessas trevas, absorverá e acreditará que aquela é a verdade. Pois ele não olha no seu interior, mas só olha para aquilo que quer enxergar. Pecado é um erro que aumenta a distância entre o indivíduo e a própria natureza superior essencial. Fala um pouco sobre isso. Não está de acordo com o seu todo, alimentando o seu espírito de conhecimento, de satisfação e de realização. Aqui ele está em débito com o todo. Nesse débito não alimentará uma plenitude. Viverá distantemente do seu verdadeiro caminho. Se o homem cometer um pecado, que não continue na má ação, que não coloque o seu coração nela, dolorosa é a acumulação de uma má conduta. Entrando no seu profundo recolhimento, o homem observa se é realmente necessário a condução dos seus atos, como ter dentro dele a verdadeira sabedoria para colher frutos que agregam a si ou frutos podres. Aquele que olha para dentro pode em si reconhecer a verdade que está por vir. Até mesmo um homem que age mal sente felicidade, enquanto sua má ação não amadureceu. Mas quando sua má ação amadurece, o homem que fez o mal percebe o mal. Com aquele fruto amargo que ele morde, sentirá no gosto de suas derrotas, de suas ilusões, que aquela árvore que ele plantou não foi bem tratada. Se dentro disso ele tem a sabedoria, por falta de cuidado no seu plantio, ele retornará para uma melhor plantação futura. Se ele não ter a sabedoria da responsabilidade perante o seu plantio, ele culpará a terra e as sementes pela fruta amarga. E assim, na próxima colheita, sentirá de novo o amargor das suas ilusões. Na próxima colheita, sentirá de novo o amargor das suas ilusões. É isso? Até mesmo um homem bom talvez sofra com o mal, enquanto suas boas ações não amadurecerem. Mas quando suas boas ações amadurecerem, ele vê o que é bom surgindo para ele. Quando o homem planta e colhe um fruto rico e pleno, com um sabor tão suave e doce de tudo que ele buscou, ali desperta o interesse contínuo da atenção que ele dá às suas plantações, como cultivar e de tudo que vai colher, despertando em si o começo da busca pelo seu estado de iluminação. Não pense superficialmente sobre o mal, dizendo: ele não virá para mim. Um pote de água fica cheio com a constante queda nele de pequenas gotas de água. Um tolo se torna cheio de maldade se ele a reunir pouco a pouco. Um tolo que acrescenta maldade em tudo aquilo que fantasia, acreditando estar sendo um sábio, se afoga dentro do seu pote de ilusões, pois ele não observa aquilo que é realmente verdadeiro nos seus atos e onde vive. Não pense superficialmente sobre o bem, dizendo: ele não virá para mim. Um pote de água fica cheio com a constante queda nele de pequenas gotas de água. Um homem sábio fica cheio de bondade se ele a reunir pouco a pouco. O homem sábio sabe que a cada momento em que a sua verdade desperta, sendo ali pleno no que faz, há uma eternidade contínua que não se para. Dentro disso, a cada instante, há um despertar novo de quem somos. Um comerciante desacompanhado e tendo consigo muitas riquezas evita caminhos perigosos. Um homem que deseja viver evita ingerir veneno. Do mesmo modo, deve-se evitar fazer o mal. Quando aquele mal é tão pleno para mim quanto a água que bebo, estarei cego para o mundo de todas as minhas ações. Mas quando engasgo com aquele copo de água, observo que eu não observava se ela era clara ou turva. Quando olho com aquela água turva, reflito, pois eu não queria estar tão cego no mundo. Pois eu não queria estar tão cego no mundo. Isso. Aquele cuja mão está ferida, aquele cuja mão não está ferida, pode tocar no veneno. O veneno não faz mal àquele que não tem um ferimento. Nada causa mal àquele que não faz mal. Aquele que não faz mal, assim não emana ele. Logo, quando não há emanação do mal, ele receberá a emanação do bem. Aquele que produz todo tipo de emanação ruim, receberá como uma fonte de água podre toda emanação ruim para si, pois ele beberá da sua própria fonte de maldade. Sim, senhor. Não fale asperamente com ninguém. Aqueles a quem se fala desse modo reagem de modo recíproco. Como a fala rancorosa é algo doloroso, o açoite da retaliação pode alcançar você. Tudo aquilo que você emana é aquilo que você recebe, pois dentro de você é a única coisa que vibra. Se emanar boas palavras, o todo te dará boas palavras. Se emanar más palavras, o todo te devolverá aquilo que você tem de melhor a oferecer. Haverá nesse mundo algum homem suficientemente modesto, suficientemente humilde, para não dar importância ao fato de ser criticado? Assim como um cavalo bem treinado não perde o controle quando atingido pelo açoite. Aquele que desperta a sabedoria interior, se livrando de todos os demônios e do grande Deus da ilusão que existe dentro de cada um, sim, terá o domínio de si, mas aos outros, tudo que envaidece também te leva para a destruição. Recebendo um açoite e saindo como um cavalo feroz, sem controle, e não entendendo que o domínio está em si, não fora. Então, quando a pessoa diz assim, ele que tem que mudar, ele que tem que parar de fazer o que ele faz para eu conquistar a minha paz, que conselho o senhor tem para essa pessoa? Observe nele tudo aquilo que você esconde de você, pois é na resposta daquilo que você esconde, é um motivo, pois não aceita aquilo naquele. Quando você tem a plenitude e o domínio de si, tudo que está fora é o fora. E você é o domínio. Nada penetra, como uma rocha fica, observando a passagem do tempo. Mestre, antes das minhas últimas duas colocações, vou perguntar ao senhor. Qual pergunta faria para o Mestre Yu se estivesse no meu lugar, conhecendo-o como o senhor o conhece? Será que a clareza está na lamparina? Ou dentro da escuridão dos meus olhos? Eita. A clareza não está na lamparina, mas a clareza queima em mim como uma verdadeira fonte de luz que pode despertar quem eu sou. Pois aquele que não enxerga, a lamparina de nada serve, mas com a luz que ele tem dentro de si, o guia por todo o caminho. As últimas duas colocações. Melhor que um discurso de mil palavras vazias é uma só frase carregada de significado e que, ao ser ouvida, provoca um sentimento de paz. Melhor que falsos profetas é o sábio que anda tranquilamente junto a todos e muitas vezes não é observado. Pois ele te mostra na humildade que não há a elevação que não permite caminhar junto a todos. Melhor que um homem que vence em batalhas mil, perdão, que vence em batalhas mil vezes mil homens, é aquele que vence a si mesmo. Ele é, na realidade, o maior dos guerreiros. Aquele que emprega toda a sua força em seus punhos, tem a fraqueza no seu coração. Aquele que tem toda a força em seu coração, vence qualquer situação utilizando punho, mente e espírito. Equilibrando assim o todo. Mestre Hugo, quais são as suas palavras finais que o senhor gostaria que todos levassem no coração, gravassem bem no espírito, para que sejam bem-aventurados na caminhada terrestre ou na caminhada espiritual rumo à ascensão? A sabedoria não está no mestre que você deposita a confiança. A sabedoria está no mestre que adormece em seu íntimo. Que assim seja. Muito obrigado, mestre. Como aprenderam, não há força que não seja aquela interior, pois toda força expressa pelo fora é tão vazia quanto o vento possa parecer, mas toda força interior é tão plena e cheia como o furacão possa te mostrar. Salve a sua luz. Que assim seja. Melhor que um discurso de mil palavras vazias é uma só frase carregada de significado e que, ao ser ouvida, provoca um sentimento de paz. Tranquilidade do sábio que traz o silêncio em si. Quando difere uma palavra com toda a sua clareza e espírito presente, elucidará com a força muito maior do que aquele que em sua vaidade difere mil palavras sem luz. Melhor que um homem que vence em batalhas mil vezes mil homens é aquele que vence a si mesmo. Ele é, na realidade, o maior dos guerreiros. O verdadeiro guerreiro combate o outro, combate a si, entendendo ali que a batalha começa antes de empunhar a espada, aí sim, quando está no silêncio da sua consciência.